Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá! Acabaram de ouvir a música inicial de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Okay. E que tal cantarmos todos? Cantemos todos, cantemos todos. Eu vou pôr uma ardenha, ardenha. Cantemos todos. Por acaso, se fosse tu a iniciar, eu ia fazer a mesma piadinha no início. Por isso é que tu quiseste que eu começasse e eu insisti que tu começasses. Não começas tu, não começas eu ia fazer a mesma coisa. Mentes brilhantes pensam da mesma maneira. Ora bom. Vamos casar. Ouvimos a música. Ouvimos a música, quer dizer que o programa Escolhe Sua Escolha Eu teve início há cerca de 51 minutos. E, portanto, esta é a emissão do 117, se não for, passa a ser. E vamos ter dois locutores, 6 melodias, mais umas intervenções parvas para o meio, que é para a gente se alegrar um pouco, que esta vida são 2 dias, chorar para aquilo que foi trato de ser a vida dela, para quem a souber viver. Yeah. Ontem já foi o dia da manhã. Será melhor? Será pior? Ninguém sabe o que será. Haja alegria para viver todos os dias. Romadinho, escofonia no bailinho das Marias. Agora bem, vai falar agora a Maria Bonaparte. Ai, eu não sei o que é que dizer. Estou muito envergonhada. Nunca falei ao microfone dos colhões. Ora bom, Carlos Bonaparte, vai dizer. A sua semana foi muito boa, foi muito má. Foi a pior semana da minha vida. Andei a dar sangue e tudo. Ora bem, agora vou falar a sério. Aliás, se os ouvintes puderem reparar, o meu tom de voz mudou drasticamente. E passou de risonho a muito sério, até um tom dramático e grave. Mas, ao contrário do que é habitual, é mesmo sério. Na passada segunda-feira, vivi uma das experiências mais extraordinárias pela negativa na minha vida. Por alguns momentos, e não tenho vergonha de dizer, aliás, vou dizê-lo com todas as palavras, para que possa servir de aprendizagem para alguém. A lição que aprendi esta semana. Na passada segunda-feira, e depois de várias lutas, vários momentos delicados na minha vida, tomei uma decisão. Desisti. Depois de uma chamada para a linha de saúde 24, informei-me o que é que era necessário para a morte medicamente assistida. Foi recomendado que fosse à Direção-Geral de Saúde para obter mais informações. Entretanto, depois de uma publicação que até nada tinha a ver com o tema, na rede social Facebook, recebi uma chamada de uma pessoa que é daquelas poucas que pode fazer alguma coisa e faz. Ela é daquelas pessoas que até chegou ao ponto de me visitar sem sequer me perguntar. Como aos amigos, ou pelo menos como aos companheiros. Enfim, como normalmente as pessoas fazem. Da parte do Nuno, é sempre positivo, mas da parte da Susana foi uma surpresa. E falo aqui em nomes, porque agradeço-lhe publicamente, já o fiz pessoalmente e faço publicamente. E aquela conversa, ainda que ela não soubesse o que tinha acabado de acontecer, fez-me como mudar a direção. Sabem quando temos um clique? Podem-nos ter dito a mesma coisa mil e uma vezes. Mas a gente só aprende daquela vez que dá aquele clique. E a mensagem que eu gostaria de transmitir, antes de voltarmos à paródia, antes de voltarmos à brincadeira, é... O mundo tem milhares de milhões de quilómetros. Pessoas, só pessoas, são 7 mil milhões. Num mundo em que nos predispossamos, enfim, a gente se predispõe a sermos positivos, uma coisa tenho a certeza. Há sempre lugar para qualquer um de nós. E mais ainda, é que vidas normais, como aquelas que eu não consegui, e como muitos não conseguiram, vidas normais não existem. Existe sim quem esteja mais próximo do padrão da sociedade ou mais longe. O que não quer dizer com isso mais feliz ou mais realizado. Até às vezes é o contrário. Vidas diferentes fazem deste um mundo diferente. E se todos seguíssemos o padrão da sociedade, Ainda nem à Idade Média tínhamos chegado. Uma coisa certa, esta semana aprendi uma das lições mais extraordinárias. Por outras palavras, aprendi o verdadeiro sentido da vida. E depois deste momento, podemos voltar a cantar a Grande Língua Amor. És tu que tens falado, não sou eu? Ah, pois, sou eu. É isso, é qual é, moço? É, os lábios, não sei o quê. Lábios de tico, como é que se chama? Lábios de tico? Não é lipstick. Está bem. Que acredita em milagres. Quem acredita em milagres? A música, The Heavy Miracles. Pois é isso. Ora bem. Lábios de tico. Depois deste momento mais sério, porque acho que era importante passar a mensagem. E ao mesmo tempo, também, já que é o resumo da semana, já também já é para estar aí perdendo novidades, não é? Uhum. Que a gente esta semana, eu ainda não tinha visto esta semana. Visto? Pois. Quarta? Não te vi. Ah, não? Então mesmo agora. Exatamente. Tive contigo na quarta-feira, mas não te vi. Acho que já era de noite, eu esqueci-me dos óculos. Estava em casa. Estava em casa, pois é verdade. Não, como é que é? Believe in Miracles, não é? Sim. A música, sim senhora, é do Lipstick. Esta música foi lançada no verão de 1995. 2008. Ah, há 17 anos. Ei, quanto tempo? 18. É a mesma coisa. Não, há 17 e meio. Está bem. 17 e meio arredondado. Não. Não, está bem, não. Sim, ganhaste. Não, quer dizer, setembro. Já estou aqui à tua beira. Ei, já fui ali fora. Olha eu ali fora. Era mais gordo. Bom, daqui não parecia. É, deve ser do reflexo. Ora, de setembro a fevereiro é meio ano, não é? Não. Outubro. Setembro, fevereiro são 7 meses. São 5 meses. Pois, portanto, se isto for lançado no verão, imagina dia 20 de setembro. Dá. Isso foi a 23 de junho. Mas não foi nada. Não foi nada. Aqueles coletâneos de verão nunca são lançados em setembro. Quer dizer, ou em junho ou em julho. Mas não, ganhaste uns 17, 15, 2 anos. Foi ontem. Não, mas isto é assim. Isto é lançado. Eles depois lançam na estação seguinte, não é? Lançam... Claro. Só depois é que eles sabem o que é que fazem, o que é que foi sucesso no verão, não é? Eles não fazem ideia de isso, não é? Sim. Pois. Foi lançado no verão de 1995 e eu escolhi porque apeteceu-me. Exatamente. Quem é que fez o dinheiro? Fui eu. Apeteceu-me. Não, é assim. Foi... Eu escolhi esta música porque... Ela faz lembrar aquelas... Hoje vamos voltar à música de dança, basicamente. Faz um bocadinho por aí. Mas, para ti é novidade, já não é novidade, mas faz ouvir isso é novidade. Pois é, quem não ouviu há 2 semanas é novidade. Quem não ouviu há 2 semanas? Ah! Para quem não ouviu há 2 semanas é novidade. E há 4, já sei. Não, eu continuo no meu espírito revivalista, na minha... Sim, sim. Ah, e agora é que vai ser, agora é que vai for. É? Agora não, daqui a 10 anos, porque eu já fiz escolhas para os próximos 10 anos, não? Uhum. Daqui a 10 anos ainda vou continuar no meu espírito revivalista. Não, é assim, esta música, pronto, nem era bem pelo título, é mais pela própria melodia. Porque eu não sei se vos acontecia, a mim acontecia-me isto com muita frequência. Sair da escola e vir para casa, e eu tinha sempre aquela coisa de eu não consigo deixar de falar o nome, porque a verdade é esta, marca-me. Não pelo atual, se bem que entre aspas, me dou bem com uma das locutoras de lá, mas eu não consigo deixar de esquecer a saudade, aliás, a cidade antiga. Saudade, rádio, saudade, tininininini, era muito fixe, mas não, é rádio cidade. Digamos que eu, pronto, não ouvia rádio quando vinha para casa, na maior parte das vezes, tinha a Antena 1. Mas quando chegava a casa tinha Antena 1, quer dizer, tinha ou não? Eu não. Eu, para mim era a Rádio Cidade, mas pronto. Era o miúdo. E então na altura eu lembro que chegava a casa e não sei como ouvi uma música que eu não posso assegurar que seja esta. Mas era extremamente parecida. Eu acho que era esta, mas nunca cheguei ao ponto de perceber se era esta ou não. Mas a verdade é que se não é, tem desparecências. E é mais uma daquelas em que, primeiro de tudo, eu associo esta música a dois momentos. O primeiro momento é mesmo esse, o de estar a ouvir em casa à tarde as músicas de dança também da cidade. E depois à noite, de sexta para sábado, estar a ouvir dois programas, era o Super, o Pista de Dança e o Decadence, nos dois, e então passava músicas como esta. Se não era esta, vamos ouvir agora, mas passava músicas como esta. Algumas, de facto, não tinham assim nada de extraordinário. O que foi? Já assim com essa cara? O que foi? Estamos em 10 minutos e 11 segundos e tu desconfio que nem chegaste a meio da explicação da música. Ah, pois. Não, estou quase a acabar. Certo, quase a acabar. Pronto, e faz-me perceber essa altura, ou seja, aquela fronteira de sexta para sábado em que, ah, que bom, fim de semana. E estou a ouvir a rádio e está só música de dance. Mas é esse dance dos anos 90. Né? Na altura era anos 90, né? era a dança atual, eram as músicas novas. Né? E pronto, guardo esses momentos. Esta música, pronto, é como digo. Se não era a que passava na cidade, era muito parecida com esta. Mas aquilo que até que me faz mais reportar é aos momentos de dance music e às minhas festas de peluche. Por acaso ontem me lembrei disto. Porque estava a pensar, faz 2 anos, no dia 30 de Abril, que conheci uma pessoa, com a próxima dela, e fazia no dia 30 de Abril mais um aniversário do meu peluche, que se chamava Fátima. É verdade. Campos Ferreira? Não. Eu tinha um peluche chamado Fátima. Um, não era uma. Imagina que brincavas com ela, já que era uma peluche. Não, era um peluche. Chamava-se Fátima, para mim é uma rapariga. Não, mas o peluche chamava-se Fátima, era o Fátima. O Fátima, muito bem. Já na altura eras virado, invertido. E era o Fátima porquê? Porque ele foi comprado precisamente em... Fátima. Ah! É isso, isso é tão original nisso. Vocês não lembram, eu tive vezes assim numa cena ética, de estilo... Fátima. Ponto. Pois. Há quem aponte para a ponte, sabias? Vendo o comboio a passar. Mas a ponte não aponta para quem ela está a olhar. Malvada da ponte. E a ponte, Canudo? Pronto, mas é isso. Foi mesmo, de facto, por isso que eu escolhi esta música. Porque me faz-me lembrar precisamente a fronteira de sexta para sábado. Passava. Não é para. Parece os mouros. Sexta para sábado. Mas eu sou bem fiquista. Eu sou mouro. Sexta para sábado. Passado. Passado. Passado, estás a ver? Passado. Lembras o passado ou não passava? Um sábado passado. Passado. Sim, passado. Olha que giro, no sábado passado, ou seja, no passado. Engraçado, nunca tinha visto. Vou passar a dizer no passado, em vez de dizer no sábado passado. Já que agora estamos numa das abreviaturas, onde os campeões transformam-se em champions, e as manifestações são manifes, e os diretores executivos são CEOs, por isso, estamos bem da nice. Sabes qual é que é a fruta? Mais uma piada. Sabes qual é que é a fruta que comem os agentes da... do Serviço de Investigações Criminais, essas coisas do género. O que é? É melancia. Cia, percebeste? Melancia. A canção número 1 tem um intérprete... Lipstick. Título... Believe in Miracles. A orquestração... Lábios Casper. Legal. Miracle. O Miguel Relvas, quando foi interrompido, foi mesmo à beira da minha casa. A 2 minutos da minha casa. Pois. O local onde ele... Coisa. Bem. Na imitação rasca do que se passou na Assembleia. Já para a frente. A próxima melodia é a canção número 2 deste programa. Está explicado. Vamos embora. Vamos embora. Telefonaste às raparigas hoje? Pá, hoje telefonei. Hoje... Quem é que vem? Vem a gorda. Outra vez, pá. Estás sempre a trazer essa? Ah, pá, porque. Quem é que estás a irmã? Porque ela tem as amigas. Mas a irmã tem. Ah, vem com as amigas. Não interessa, não vem sempre a gorda. Porquê é que traz só as amigas? Diz, ó, gorda, não venhas, vem as amigas. E ela depois ficava chateada, não é? Depois as amigas não vinham. E não é só isso, hoje vem a irmã. A irmã também vem. Não interessa, ela ficava em casa. Aliás, até te digo, até vem as duas. Vem a que já vem a de 20 e vem a que fez a semana passada de 18. Ah, está bem. Ela também vem. E a de 71. Aqui a avó? Não, a avó não... Oh, eu não quero, estou-me indo embora. Estou-me a falar da música outra vez. Oh. A canção número 2 é de 1999. O ano mágico aqui para o Oscar. Pronto, já disse as negras. 1998. O re-recording, o seu lançamento, a sua regravação é que se tornou sucesso em 1999. Desde logo, já falei aqui quando trouxe a música da Sony e It Feels So... Não, não era It Feels So Good, era. É. Há 12 semanas, acho eu. And the last one takes me on. Esta música foi também recordada pela VH1 Classic, um canal que me traz boas memórias, bons sentimentos, boas músicas do meu tempo em que eu era, ainda não era reformado. Portanto, ouvi isto e o primeiro comentário foi logo: ei, há tempo que eu não ouvia. Há anos mesmo que eu não via nem este vídeo, nem ouvia esta música, já nem me recordava de tal canção. Porquê que eu trouxe isto? Sem querer, até vai responder a uma coisa que eu acho que era lindo. Disse há um bocado, não sobre a música, mas antes da introdução musical. Aos lábios do Stick. Bem, eu acho piada quando há pessoas que dizem. Acho piada, não acho piada nenhuma. Mas acho curioso a volta que se lhe pode dar a uma expressão quando as pessoas dizem estou aqui a mais. Ou sinto-me aqui a mais. O problema é, se eles saem, estou aqui a menos. É certo que eu tive um caso. Olha, fez agora... Que dia é hoje? 23. Nas 22. Terça-feira, foi dia 19? Deve ter sido. Na terça-feira. Sim. Não? Que horas? Não, não foi terça-feira. Foi. Olha só agora que me lembrei. Na terça não me lembro disso. Na terça fez 4 anos que o pai de uma amiga minha se foi. Também conhecias, é? Ou não? Pronto, não é. Sabes que eu também conhecias. Mas disse-me que se conhecia. Ah, sim, conhecia. Que o pai de uma amiga minha se foi. Já foi há 4 anos. Fez 4 anos na terça. Não sei se sabes o que é que eu estou a falar. Mas sei, sei, sei, sei. Ela tem um irmão, não tem? Não. Eu bem parecia que tu não sabes o que é que eu estou a falar. Então não foi a mesma pessoa que eu. Já na altura que eu comentava que acaba sempre por ser uma certa atitude de egoísmo quando a pessoa desaparece. Embora... Na altura não compreendia tanto. Não compreendia, não pensava tanto assim. Hoje já penso. Nunca se pode dizer o que é que está na cabeça da pessoa. Portanto, não se pode criticar e nunca se pode ter bem a certeza o que é que a pessoa vive ou deixa de viver, não sei o quê. No entanto, isto acaba a ser sempre uma situação, uma análise, um bocado... como é que se diz? Tem dois lados. Uma análise. Sim, dispar. Não é dispar. Também não é. Além de complexa, uma análise que tem duas coisas, duas vertentes. Como é que se diz? Análise. É uma bioanálise. Oh. Análise clínica. Ah não, isso foi o que foste. Não. Análise. Como é que se diz, pá? Temos que parecer com. Bilateral. Não é bilateral, nada. Dois lados é bilateral. Análise. Como é? Pronto, não sei, mas... Tens duas análises diferentes sobre o mesmo assunto. Analisas um lado, analisas o outro. Como é que se diz? Uma análise... Está bem, estamos aqui. Uma análise de coisa. Porque de um lado está o pensamento de que, no fundo, aquela pessoa acabou por ser um bocado egoísta. Porque... se calhar não refletiu tanto no que seria a vida dos outros sem ele. Sem ela, no caso foi sem ele, há uns anos. Na mágoa, no sofrimento, nas diferenças que ia causar na rotina de cada um, e não era só durante 2 dias, era. Há alguns durante anos, alguns para sempre. Por outro lado, também há aqueles que compreendem-se, ou tenta-se compreender, ou tenta-se imaginar, ou perceber o que ia naquela pessoa e o que tinha vivido até aí. No entanto, nesta análise, eu prefiro pensar. Ou prefiro salientar, junto a essa gente, na altura não tive a oportunidade, de, nem que seja com os outros, tentar pensar na parte positiva. Já sei que para a pessoa em causa não faz diferença, porque deixa de estar cá, por isso desaparece. Mas para os outros... Mas nesse aspecto tenho uma opinião contrária. A coisa não é bem assim, porque continuam cá e nesse aspecto tenho uma opinião contrária. Acho que nós não devemos estar aqui por mais ninguém, a não ser por nós. Exatamente. Sobretudo por nós. Mas se pensares, e tu que tens um espírito altruísta, pensas nos outros também, como eu penso. Uma vez eu fui à missa, tens que ir à missa comigo. E a lição que eu trouxe de lá, que também falei aqui, foi... A vida daquele ser melhorou quando deixou de se preocupar sobretudo nos sonhos dele e passou a ajudar nos sonhos dos outros. Claro, aqui estamos a falar de sonhos, mas nas rotinas, nas vivências de cada um. Fala, não, tu vais bater, já estás aqui não, a avisar. Não, vou bater. Mas é assim, é um bocadinho de sonhos, não estamos a falar de sonhos, né? Porque isso é um ensinamento muito, quer dizer, muito utópico. Não há ninguém que seja feliz só por fazer feliz os outros, nós precisamos ser... Mas ajuda. Também precisamos... Sim, exatamente. Agora, é aquela situação. Há, sobretudo, alguns momentos... Em que, pronto, é assim, há aquela questão do, eu sinto-me aqui a mais. E essa questão perdurou até à passada segunda-feira, porque sabes que, neste caso, essa foi a questão fundamental, foi, depois de resolvida a questão com a solidão, que eu próprio fiz questão de a partir de agora até ser um modo de vida, nem é tanto uma... Olha, tem de ser, mas eu prefiro que seja assim. Mas até mais outra coisa, que é... Eu sentia-me aqui a mais, portanto... ou seja, no que eu vivia, não é? Na sociedade em que eu vivia, o meu padrão de vida não se enquadrava. E, portanto, é aquela situação. Agora, pronto, entendi as coisas de uma forma diferente, mas continuo a entender se o meu caminho fosse aquele. Continuo a perceber porque é muito difícil ter esse estômago para tantas coisas. Sinceramente, é difícil. E então, o que se deve dizer nessa altura é dar a volta. No fundo, o que muita gente consegue fazer é dar a volta. E é o que ele está a fazer agora, na sua cadeira, comprou há 5 minutos. Esta música, como disse, é de 98. Apareceu é a faixa número 1 de um álbum que tem um título muito curioso. Tu lembras como é que era o título inteiro dos Nows? Now That's What I Call Music. Esta música é Now That's What I Smell Music. Eles vêm de Inglaterra, de Brighton, não é de Londres. Londres! Chamam-se Jason Pats Hayward e Russell Small. É um duo britânico inglês que chamam-se Pats and Small. They You Know Pets What I Smell Music. Em 1999 lançaram o seu álbum, esse cara até foi o único, o primeiro, aqui diz que é o primeiro, por isso não deve ter sido o único. Lançaram o seu álbum na Nowadays What Time Upon Music. E acho que lançaram em 2000. A faixa. Até lançaram mais dois: This Time Around e Soundtrack to Our Lives, em 2004. A partir daí não houve mais álbuns, mas continuam a andar aí. Pode ser que regressem um dia. Andam aí com umas raparigas e tal. Bem, Pets and Small, em 1998, num CD de 1999, lançaram uma música que diz Dá a Volta. Turn Around é a melodia que vamos ouvir. Olha! E que me foi-me recordada pela VH1 Classic, com um vídeo que já não vi há anos. E já agora, como eu já falei aqui há duas semanas, acho eu, ou há quatro, é, para é a música número 11 da minha primeira cassete de vídeo. Foi por isso que eu escolhi, foi só por causa disso. E por causa do 1999. Tum, tum, tum, tum, tum. Hey! What's wrong with you? Estás a ver? Hoje que não. Isto também tem outro motivo. Hoje que olho para essa música e só. Na altura era um fascínio aquela música. Outros tempos, não era? Dava muito na Beach One, na MTV. No MTV Dance Floor Chart. Sobretudo na MTV. No Dance Floor Chart. Não, eu vi esta música muito na MTV. No Dance for a Shark. Mas não, era naquela parte da manhã em que dava. Ficou uma altura que é MTV, passou a música só da parte da manhã. Isto é do mesmo tempo, do pouco antes do Freestylers e do Sonic. A canção número 2 é do Pets and Small, tem o título do Turn Around e é o que vamos ouvir a seguir. Quando o quarto escala. Got to turn around. disco Blue, com Baby. Chega para a frente, oh Baby. Yeah, Baby. O título é para mim, não é? Yeah. Mais não, querido, mais não. Não, para ti é More, Baby, More. Tira-se o novo, está bem. Estou-te a falar. Estaremos já a falar da próxima Mamudia, Carlos Bonaparte? Não. Então, estamos a falar de quê? Da próxima Mamudia. Ah, da Mamudia próxima. Exatamente. É assim... Engraçado, esqueci-me da melodia. É aquela. Ah! Já sei qual é que é. É parecido. Posso meter aqui enquanto falas. Não, mas a lógica é a mesma. Já está dado. É isso. Pronto, já sabes, siga. Ora bem. Esta música faz lembrar... várias. Faz lembrar... O Show Me Love, acho que é Show Me Love, ou Show My Love, ou como é que é? Show Me Love in Nothing. Não, faz lembrar aquela música. Faz lembrar aquela música. Aquela música. Faz lembrar outra que é... Todos sem uns, não tens? Sim. Ah, então pronto. Faz uma bruta que já passou por aqui, que é... Sou um bobo. Todas elas têm este som que nós vamos ouvir na música, o som predominante, para além da batida. Todas elas têm... Show My Love, não. Show Me Love. Mas tem uma batida muito parecida. Antena 1 já andava a passar, ou seja, agora o Junho ainda. Depois de ti. Ouviram a Antena Web, claro. Claro, foram buscar a música ao YouTube. Pois. É verdade, descobri esta semana, já te contei. Pois já. Como eu pensei também ouvir a Antena Web. Espetacular. Foi daquilo do Messi? Não foi disso. Foi da música do Way Mountain. Ah, pois claro. Que eu mandei o nome do arte. Sim, mais. Pronto. E então, eu escolhi esta música, ela faz, eu tenho a ideia... De quê? De uma cena que, imaginem, assim, pronto, simplesmente, imaginem um edifício de pedra. E tem um banco daqueles de... Pronto, ou seja, daqueles embutidos na parede, mas de madeira. E tem um banco, portanto, largo, um banco comprido ainda, não é? Mas assim, isto é muito difícil. E tem aquilo, ou seja, tem uma espécie de átriozinho, não é? É um átrio, ou seja, assim, é um corredor. Que depois dá para uma sala enorme. Mas também, ou seja, uma lógica, o edifício é em pedra, a sala também é em pedra. Mas aquilo é assim, não é pedra de estilo, aquelas casinhas antigas, não. Aquela é uma casa alta. Não é um edifício alto. Mas é muito simples ao mesmo tempo. Pronto, e vocês estão sentados nesse banco, ou se forem crianças, estamos, sei lá, a brincar no chão com os carrinhos. E tem ao lado direito, ou atrás, como preferirem, tem uma janela em cima. E assim, imagina, pronto, estás a ver, mas vai assim. Sim. Os ouvintes vão perceber, assim, a minha cabeça acaba aqui, daí tenho que estar mais ali para cima. Sim, perceberam. Não posso chegar muito, senão o penso sai. O penso... Pois, como é explicar? Eu fui dar sangue, fui fazer umas análises esta manhã. E dei sangue? Sim, dei sangue. Dei sangue para o teste. Mas eu conheço para fazer. Pronto, e a janela está assim. Assim, estão a perceber? Está assim. Assim. Minha cabeça está assim. E a janela está assim. Perceberam? Está a. Não posso pôr o braço ali. Não, olha o pilar. Dá para ir 10 anos de distância, ou 4 mãos de distância. Pronto. E depois, o que é que fizeste a janela? Deixa-me a cabeça. Não, e eu sou a criança que está a brincar no chão com os carrinhos. No chão com os carrinhos e ouvir aquela música. Estas músicas. Esta, por exemplo. Que estava a dar onde? As músicas. Não, repara, é uma imagem que eu sempre tive quando ouvi músicas deste género. Ou seja, com este som predominante. Ficou a imagem associada a este. Mas nunca, eu nunca tive num lugar desses. Ah! Pois. É uma criação tua, quase. É como a vaca de fogo, aquela imagem que já eu tenho. Já sei, e não conseguias associar a nada nenhum. Pois. E acontece mesmo isto. Então eu escolhi esta música. É giro. E agora? Agora vamos ouvir a música. Está também. A canção número 3, intérprete. Disco Blue com Baby. Título? No More Baby. No More Baby, foi o que ele disse. Orquestração? Baby Crossman. Iremos viajar até Londres. Londres! Chamam-se Maxi Jazz, Sister Bliss e Rolo. Claro que eles chamam, não têm esses nomes, mas sabem, os nomes artísticos. Como o João Simão, que se transformou em Marco Paulo. Mais uma vez, sem fazer propósito, vamos viajar até 1998. É o ano em que foi lançado. Hoje estás com os jogadores de Sporting ontem. Porquê? É, sempre a mandar ao lado. Quase 99, quase 99, quase 98. Mas isto eu não falei 99, eu disse logo, tal, 98. Sim, mas está quase... 8 minutos e 1 segundo. A música, não pode ser. Vamos ter ao lado do mano do Coisinho Mágico. Pois. A canção foi escrita pelos 3 membros que eu já referi. Maxi Jazz, Rolo, Sister Bliss e ainda Jamie Kettle. Conhecem todos o que eu estou a dizer, não é? Sim. Esta música que conquistou o Brit Award, portanto, o prémio britânico para o melhor act britânico, portanto, o melhor artista britânico em 1999. Yeah. Faz parte de um álbum chamado Sunday 8 PM, domingo às 8 da noite, na Rádio Antena Web. O que é que dá? Ah, 2015. 2015. O álbum lançado 28 de setembro de 1998, a faixa número 8 10. E o primeiro single deste álbum foi lançado a 24 de agosto de 1998, numa altura em que a França já tinha sido campeã do mundo do futebol. Bem, o que é que tem a ver com a música? Nada. Esta música tem uma particularidade semelhante com o Firestarter dos Prodigy, que já trouxe aqui há uns tempos, quando falamos de Londres, Londres! Tem a ver com o vídeo. Também era preto e branco. E também fazia um bocado... Não era assustar, mas fazia assim um bocado de impressão. Peraí. Que é que foi? Porque essa música é aquela que eu também era... Não, não tem nenhuma parte. O vídeo também era preto e branco e fazia um bocado assim... E depois falava sobre uma coisa que eu ainda hoje não sei bem explicar se aquilo foi polémico, se não foi. Para mim era, fazia confusão. Na base era isso, confusão. E isto para dizer o quê? Na continuação da análise da minha primeira escolha do Turnaround, é curioso ver como eu analisava as melodias na altura e como eu analiso hoje. E hoje, eu olho para isto e continuo a fazer-me confusão. A verdade é essa. Mas, acho curioso uma certa liberdade que já se vai dando, mas também gostava de ter sabido, coisa que passou, a reação que este título teve junto de algumas seitas. Porquê? Porque esta música e porque tem a ver também com uma rotina que eu cumpro quase todos os sábados, que é ir à missa e haver retratos sobre Deus e tal. A música diz que Deus é um DJ, é um disco jockey. Diz que for tonight, God is a DJ, DJ, DJ. Tum, tum, tum, tum. Dum, dum. E este som que o Carlos Bonaparte aos caralhinhos de Tobolhas Cabala está a fazer era o som que me ficava na cabeça. E quando chegava esta parte, que vai chegar agora, que era. Era uma loucura. A gente sofria, a gente exaltava-se. Era ponto alto do dia. Era uma música forte. Ainda hoje, se escuto esta música, se verifico que o mesmo videoclipe está a dar num canal da televisão, eu fico a escutá-la. Eu também escuto esta música, para tudo. Para tudo. A sério. A revista Billboard, no início de 1999, escreveu num artigo que muitas pessoas envolvidas no panorama dance music, no panorama da música dança, defendiam que God is a DJ deveria ter sido nomeado para um prémio Grammy de melhor gravação de 1998. Mas não foi. Não foi, fama da desgraça. Portanto, estamos a falar dos Faithless. O grupo de Londres. Londres! Dos Maxi Jazz, Wrong, e Sister Bliss, como eu disse há bocado. E que, pronto, no seu álbum... Quatro pessoas com uma letra tão complicada. Sunday, This is my touch. This is when I hear all my heart. E depois aquela parte, ai depois tu não sabes, mas os ouvintes, quem vai ver o videoclipe, ele fazia umas coisas com os dedos, que sim, que não é só hoje que fazem aquelas coisinhas com os coração, com as mãos, a fazer conta que é o coração. Ele já na altura fazia o D e o J nas suas mãos, e fazia uma coisa engraçada. Vocês experimentem-se, nessa altura os ouvintes estão a olhar para as mãos a ver como é que eu faço o D. O D junta assim os dois dedos ao dedo coisa, e depois o J fecha-se a mão, fecha-se não, estica-se a mão aberta, e aproveita-se, o dedo mindinho vem até ao dedo para um lugar, e então ao fazer assim esta coisa, esta curva, faz o J. Exato. For tonight. God, e lá no God apontava, ainda me lembro dele. À porta de uma, na rua, num passeio, iam lá apontar lá para cima, God is a DJ, DJ. Fazia o D e o J com os... São recordações que tenho desses tempos bonitos em que eu era feliz, ainda era solteiro e não era reformado. É engraçado, porque estás a escolher músicas que não são muito especiais. Foi com isso. Estes Faithless, pelos bichos, já acabaram em 2011. Ah não, diz aqui não, que continuam. Atuaram no Dubai no dia 31 de dezembro de 2012. Não, eles continuam. Eles tiveram quase para separar, mas continuam. Está aqui. Os Faithless Sound System, que era uma versão dos Faithless, deram os últimos espetáculos a 22 de julho de 2011. E depois a 30 de julho. depois diz, Faithless atuaram no Dubai a 31 de dezembro de 2012. Eles continuam aí. Ah, eu não acredito no que tu dizes, tu és um bom redutor. E continuam, olha que eles continuam com novos singles. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. No domingo às 8 da noite e ao sábado às 6 da tarde, nessa altura já devem ser para as 7. Vamos escutar os Faithless com God is a DJ, DJ. Tenham medo, que esta música é para meter medo. Mas vou meter uma versão mais curta, senão 8 minutos e 1 não seguimos aqui. Pode ser? Pode ser. For tonight. This is my church. This is where I heal my hurts. Sabes que eu esqueci-me da semana passada quando escolhi a Dunas. Esqueci-me de dizer que também foi das primeiras músicas que eu tive no meu computador. Pronto, lembra-me agora. Siga. Eu estava a dizer que tinhas dito, engraçado. Mas não disse? Pronto. Está bem, antes de passar à minha terceira escolha... Ainda vamos curtir mais um bocado. Vou dizer duas coisas. Pronto. A primeira música eu não a escolhi, já não fui a tempo, mas estaria ali. Estaria escolhida. Porque... Pronto, cá está, mais barato das minhas casas deste vídeo e das minhas manhãs a ver MTV. A Turnaround? Sim. E esta música, esta ainda é mais especial do que a outra, porque me faz lembrar. A outra é especial como muitas outras daquela altura. Esta é de 98, é especial por várias coisas. Eu não resisto, eu tenho mesmo que partilhar este tipo de emoções com vocês. Primeiro, eu tive em finais de 98 a minha televisão a cabo, aliás, satélite. Nós tínhamos, acho que era, já não sei quantos canais é que tínhamos. Tínhamos pouca coisa, tínhamos 20, o que é que era. Então, um deles era a MTV, que era o canal 75. Depois é que mudou, mas era o canal 75, e depois passou para ser o 76. Depois, eu lembro da última vez, antes de passarem, de migrarem para o novo formato, era o 78. E então, aquilo era assim. Tinha a MTV, né? MTV, eu vou ver se ainda te lembras disto. Não lembro. A MTV tinha uma coisa muito gira, que era... Imagina, aquilo que basicamente a cor predominante era um azul marinho. E tinha, no intervalo, quando ia para o intervalo, tinha assim o azul marinho, depois tinha assim, não sei o que é que se mexia, não é, cara? E o som que era... E quando fazia... Aparecia acima da MTV a cobrir o azul. Não sei se lembras disso. Tens essa ideia? Acho que não. Pronto, mas eu tenho essa. Recordo-me perfeitamente disso. E recordo-me quando a MTV exibia antes de começar a retomar os programas. Retomaram. European Top 20. Que tinha. Eles exibiam sempre um quadrinho com três músicas. E a Faithless. Os Faithless estavam nessa. Ah, isso eu lembro. O quadradinho com as três músicas. E a outra era do. Que apareceu, depois apareceu outra e era outra. Era... Acho que o do Spiller também chegou a passar lá. Não me lembro, já foi uma fase tão posterior. A que eu me lembro era depois outra que era do George Michael com a. Não é nada, com só George Michael. Não, era só George Michael. Não, era aquela música que até nem era original dele, original de Stevie Wonder. Tanantanam, bum, tu. No, loving you always. Isso era com o Mary J. Blige. É isso. Que o videoclipe e o videoclipe era censurado, também tinha as suas partes de censura. Portanto, digamos que aparecia alguns. Também aparecia Lauryn Hill com a... Is it worth it? Olha, outra que já passou no VH1 Classic que me fez lembrar. Ah não, foi no pá pá pá pá pá pá vídeo. Pronto, e então eu lembro-me disso. Embora eram sequências diferentes, mas pronto. George Michael e a outra não, mas esta era como se era uma sequência diferente. Bom, mas isto tudo para dizer o quê? Esta música parece que a escolha é minha. Não é minha, mas eu vou... Já que não posso escolher, depois vou... Percebi, ele arranja uma versão de 2005. Okay. Por acaso estava a pensar nisso. Não. Pode ser que eles façam uma versão agora de 2013 e eu estava com a música. Acho que encaixas tudo, já não quero saber. Não, mas pronto. E esta música faz parte, então, dessa altura. Eu lembro dessa música porque foi das primeiras que eu ouvi nesse novo canal. Para mim, eu não. Pronto. Era a primeira vez que tinha televisão destas em casa. Ainda me lembro. Eu até faltei ao ensaio da Tuna. Quando chegou isso, porque aquilo foi numa terça-feira, faltei ao ensaio da turma para ficar a seguir ao Canal Panda, que na altura era uma coisa... Canal Panda, olha o canal dos desenhos animados, que fixe! E eu vi aquilo quase todos os dias, adorava. Era assim? É. Agora não vi, mas era. E então, e uma coisa que eu gostava muito, que vocês não tinham no cabo, mas eu tinha no satélite, que era, imagina, um canal que tem, é traduzido para português. E eu lá no menu que lá tinha, havia canais em que eu podia escolher se queria a versão portuguesa ou a versão original. Imagina, está a dar um desenho animado, está a dar, mano. Ah, não, Vitor, não pode ser, não sei o que, não sei o que mais e tal, e coisa, beca, né? Ai, não sei o que, oh, não, Vitor. Não, não quero, não me gusta. A sério, porquê que não gostas? Eu podia fazer isso, percebes? Tanto que houve uma altura em que o som de música teve alguns problemas, lá, alguma coisa. Então aquilo, o som em português não sabia praticamente nada. E eu passava para o som espanhol, aquilo por defeito. Ah, e depois aquilo guardava, aquilo por defeito, aquilo aparecia sempre a tua última opção. O que dava muito jeito, porque o português na Eurosport, agora não é assim, mas na Eurosport, e daí até acabar de ser. Mas naquela altura a Eurosport era assim. em português. 10% da emissão era a portuguesa. E depois, os outros 90% era em inglês. Só que na versão espanhola, porque na altura eles transmitiam originalmente da Espanha, a versão espanhola era toda em espanhol o tempo todo. Pim, pim. Era espanhol o tempo todo? Era espanhol o tempo todo. E, ou seja, como eu percebi melhor espanhol do que inglês, punha a versão espanhola para ele. Ou seja, dava mais jeito para ouvir. Gostava de ouvir. Uma coisa que eu achava muito engraçada era. Sabes aquela que fazia de Celeste, no Jardim da Celeste? Ana Brito Cunha. Pronto. Ela, no canal Vivir. Eu fui ao Jardim Celeste, giro. Ela tanto falava em português como espanhol. Pois era. Ela trabalhava no 26. E então, no Vivir, aquilo era assim. Eu punha... pronto, porque há sempre vozes diferentes, não é? Mas eu punha a versão espanhola e eu via, não sei o quê, mas porque vamos a ser assim, não sei quantas, assim, não sei o quê, não sei o que mais, com a voz da Ana Brito e Cunha. Porque não sei quantas, não sei quantas, assim, não sei o quê, não sei o que mais me ocorre, não sei o quê, não sei o que mais. Punha em português e não sei o quê, não sei o que mais. E não sei o quê, era calzinho, não sei o quê, não sei o que mais. Mas a voz era a mesma. Era engraçado, porque há sempre vozes diferentes, não é? E até agora estamos a falar só sobre o golpe da DJ. Exatamente. Pois, está bem, 8 minutos. Ou seja... E essa música faz lembrar precisamente. Olha, faz lembrar aquelas noites em que havia música, dance music na MTV, sexta-feira à noite também. Friday night. E eu adorava aquilo, eu adorava. Ei, eu tenho que deixar de ver esse programa. E o God is a DJ, também falas por causa do dia do lançamento do God is a DJ da Pink. É verdade. Foi lançada 26 de janeiro de 2004. A Pink e a cor-de-rosa também. Foi no dia em que tu foste dar um passeio ao hospital. E quando? 26 de janeiro de 2004. Foi o dia do lançamento do God is a DJ. Ah, foi? Da Pink, não é dos Faithless. Sim, sim, sim. E mais? Pronto. E a música, a tua escolha faz andar isso. Não vai precisar. Pois, agora vamos à tua, que é o que interessa. A música, não sei o quê. Depois escolho uma versão de 2013. Então a explicação vai ser 2 segundos. Já te explicaste tudo agora. Exatamente. Não, Powerhouse com Duane Under. Dá gosto de reviver isso. Ora bem. Esta música, eu escutava sobretudo num canal. Graças a adivinhas. Só música. MTV. VH1. RTP1. O Panda. Não sei. O 26. MCM. Ah, esqueci desse. Ia dizer o Viva a seguir. Esta música está muito... Quando me fez coisa engraçada. Para a próxima vou fazer... Vamos até France. Vamos até France. Porque esta música eu ouvia, esta e não só esta, também vou escolher uma que estava passando aqui há 2 meses. Mas eu acho que não escolhi, depois tenho que escolher. Mas esta música é engraçada porque eu associo muito àquelas músicas. Eu associo este videoclip, agora este videoclip, parece-me predominantemente amarelo. Não sei explicar, mas pronto. Mas a verdade é que esta música faz lembrar já as minhas cassetes de vídeo. E esta música faz parte da quarta cassete de vídeo. Faixa número? 9. Que teve... Ah não, 9 é aquela que eu escolhi. A outra é a tal do que eu ainda não escolhi. Mas esta já não sei. Desgraça. Não, mas esta era das últimas. Esta era das últimas. Essa cassete de vídeo acabou com uma música de Weasel. Tinha 57 músicas. E é para a Madonna, não 57. É verdade. Acabei agora de saber. Para a Salmeida Garreta. Para a Salmeida Garreta, Madonna. Bons tempos. Notícia da última hora. Chegou agora à Rádio Inter a informação de que o 57 era o autocarro que ia para a Magdalena. Que agora aparece Vila da Madalena. Quando morre alguém da Madalena, quando aparece no jornal, é Vila da Madalena. Ah, pois, já não é só Madalena, é Vila, sim, contente. Pronto, e acho que esta música faz lembrar precisamente esses momentos. Os momentos em que eu estava... Sabes que eu tenho 2 imagens quando escuto esta música. A primeira. A primeira imagem é real. Ou seja, é a imagem que eu estou lá no meu colchãozinho. Eu tinha um colchão que se punha no chão. Podia ser um colchão, imagina, para quem fosse lá da minha casa, tinha lá o colchão. Ou então um colchão onde estava... Era um espacinho, onde tinha um carrinho ou outro. E era um colchão grande, onde eu podia ficar deitado ou sentado a ouvir música. Neste caso, junto à televisão. Né? E eu adorava, de facto, isso. E tenho essa imagem porque, então, quando era sexta-feira à noite, mais não é? Ou quando era sábado, toda a tarde, que eles davam músicas deste género. Era uma imagem muito curiosa, porque a MCM, naquela altura, passava música portuguesa. É quem? Verdade. O Rui da Silva? Não. Os Excesso, os The Weasel... Então não devia estar a ver o tempo. Ah, os The Weasel lembro, de ver lá. Por acaso lembro. Os Excesso não. Os Excesso sim, eu lembro de ver lá. Quem é que passou mais? Também passou um grupo português que cantava em inglês, que era os Flove. Não sei. Os The Gift também os vi lá. Os The Gift também. Com o okay, Do You Want and Paul. Não, na altura ainda não era. E era engraçado, porque agora onde é que isso acontece agora? agora nem os canais daqui passam música em português. Isso é pouca verdade. Por acaso, é mentira, mas está mesmo para aquela crítica. Olha, aí. Sabes que eu deixei de ver o Top Mais? Eu não sei a que horas é que isso está agora. Tu sabes? Ah, tu sabes como é que é isso? Parece que os primos da Antena 1 é para ser uma mudada de horário. Oh, Top Mais Antena 1. Da RTP1. Não faço em mim, eu já não sei. Mas o que dava sábado de manhã, agora não sei como é que isso está. Se calhar é. Se calhar enquanto estamos aqui, estava Top Mais. Bom. Ah, portanto, tens de começar a ligar a televisão na RTP1. Porquê? Não consigo ligar a televisão, por isso é que eu deixei ligar. Não mais. Consegues? Não. Eu consigo. Mas isto é especial. Um ceguinho consegue ligar a televisão que um... Um deficiente visual. E ceguinho não consegue. E ceguinho. E mais. Pronto. E então, esta música... A outra imagem que eu tenho é... Ali naquele clube dos salados. Sim. É muito longe aqui. Sim. É. Eu tinha o mesmo colchão numa salinha onde o pessoal ia para lá. Projeto de futebol. Sim. E depois às vezes iam conversar saudavelmente. Às vezes iam para lá jogar as cartas ou o que é que era. Uma vez que ia sair de lá cheio de medo, porque eu estava lá. Ah, não sei o que é, filho da mãe, ah, não sei o que é, filho da curta, ah, filho da comprida. Não sei o que é, assim. Lá cheio de medo. Gente bem educada, sim. E então, mas quando aquilo estava mais calmo durante o dia, porque os meus pais trabalhavam lá, não é? Mas aquilo durante o dia era bastante calmo. Havia lá uma pessoa ou outra, mas regra geral não estava até lá ninguém. Então eu ia para lá brincar. Qual é que era o meu brinquedo favorito? Os carrinhos. Não sei. Hipótese A. Oh, órgão. Deita-te. B. Caminhonetas. Não sei carrinhos, não é? Ou hipótese C. Ouvir televisão. Ouvir televisão. V. Sameiras! Ah! Eu tinha uma coleção de sameiras. É engraçado. Não sei. Para quem não sabe, as sameiras. As sameiras são aquelas. Sim, são as tampas que vêm nas garrafas de cervejas e coisas do género. E lá vendia, e todos os meus pais deixavam-me ficar com as sameiras. Eu juntava sameiras. Era um miúdo que já na altura não regulava bem. Pois, coitadinho. Os miúdos na altura que colecionavam cromos, tazos e eu sameiras. Já na altura andava assim para... És como o Pistórios. Coitadinho. Matou-me na mulher, coitadinho. Não vai sair sem confiança de meio dos 7 cêntimos e tudo. Pois, é. Coitadinho. Mas ele saiu com a obrigatoriedade de deixar-lhe nas pernas. Ah. A sério? Não. Ah. Eu não tenho pernas. Bem. Não, tem as lâminas. Mas... E mais? Não, mas é isso. Faz lembrar precisamente... Tem essa imagem daquela sala enorme. Tu conheceste naquela casa, não é? Pois. Aquela sala enorme. Depois foi convertida... ou seja, parte de sala, parte de quarto. A sala era mesmo grande. E eu na altura... Lembro-me assim muito gira. Uma vez eu vi... Na antena, na rádio comercial, uma frase que era palavras levas ao vento. E estava eu de tarde a fazer a minha emissão televisiva no canal suíço. Quando disse, agora vamos ver mais um videoclipe, não sei o que, não sei qual era a música. E não se esqueçam, palavras levas o vento. E a minha irmã, ah, estás é então. Com umas frases. E assim, ah, fui eu, que estilo visto ninguém, mas fui eu, é? Primeiro o CD de resistência é palavras ao vento. Pronto. É a mesma coisa. É, por isso é que foi. Pois. Foi levado. Óbvio. Pronto. É isso, eu ouvir esta música. Então. A canção número 5 é um intérprete powerhouse com Duan Under, não é como é que se diz. Tem o título... Ué, não tinha dito isto. Perdão. Então diz, Powerhouse com... Powerhouse com Duan Under. E o título é What You Need. O que tu precisas. I need a music, DJ. I need a doctor. É? Ah, viste? What you need, you? I need a music, DJ. Responde inteiramente ao género, mas a sua intérprete às vezes até se começa a confundir porque ela continua a optar pelo pop, mas também mete dance no meio, é assim uma coisa um bocado pós-esquisita. Haveria músicas que, respondendo ao estilo musical desta mesma intérprete, iriam responder de melhor forma, portanto, de um estilo mais condigno em relação à melodia anterior. Mas esta, por acaso, é a minha favorita do seu repertório mais recente. Yeah. E vamos ao sétimo álbum de estúdio desta cantora, que vai agradar aqui ao Oscar Alinho. O álbum chama-se Femme Fatale. Uau. E vamos ao quarto single. Da Britney Spears. Vamos ao quarto single deste álbum da Britney Spears. Só por isso me ensinava a pena. Sim. Além de ser a minha melodia preferida, entra um bocado naquilo do qual diz a DJ por causa da melodia, por causa do som do tum tum tum tum tum tum tum. Entrar na cabeça. Não queres pôr uma música de fundo? Nesta. Entrar na. Fica na cabeça esta melodia. E. Esta também fica do. E retrata também uma coisa que eu acho curioso no seu vídeo e na sua canção, nos seus versos, que é quando ele ou ela se apaixona, fica com alguém que sabe que é um criminoso. Ou seja, faz algo. No fundo, no contexto geral da sociedade, o que é cometer um crime? É fazer algo que não está estipulado na lei ou que a sociedade não aceita, mas geralmente na lei. E ela fica com um rapaz que é criminoso, mas mesmo sabendo dos seus crimes, gosta dele. É bonito. É complexo. É uma análise... coisa. E vindo a Britney Spears é uma surpresa. É? Bom, esta música é de 2009, não é de 98. Foi lançada só em 2011. Foi gravada em Estocolmo, na Suécia. O palco do próximo Festival na Eurovisão. Acho eu. É. E... o artwork, ou seja, o visual, o coisa que aparece na capa, como é que se diz? Sim, artwork. Foi lançada no dia de anos do meu pai, por isso é que eu escolhi essa música. Quer saber agora, não interessa. E foi lançada no dia 30 de setembro, que também é um dia importante para quem faz anos nesse dia. Bem, engraçado. O que é que és? Essa música também é especial para mim. Não quero saber agora. Mas é rápido, deixa-me só dizer porquê. Tens 30 segundos, está a contar. Porque uma vez eu ia sair de casa depois de gravar os colhões, né, lá no estúdio 3, 2, e deram-me um CDzinho da Britney Spears do circo. Pronto, é porque é especial. Mas acha a música não é do circo, é de Femme Fatale. Mas é da Britney Spears. Portanto, numa, mais uma, eu vou voltar aos outros filmes de 98 e 99, que era a principal referência feminina nessa altura. 98, 99, sobretudo em 99k. Para mim não é. Para mim não é. Mas tu és burro. Não, para mim não. É uma referência feminina. Atenção, aqui está uma mulher que faz tudo o que as mulheres não devem fazer. Referência feminina que era na altura. E entre o seu repertório atual, esta também, na minha opinião, é a única que se escapa. Por causa da melodia. Hoje estou numa de tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tenho que responder ao que as gajas escolhe, não é? Mas entre o tum-tum-tum-tum-tum... ficou aquela... é como o paparazzi. E diz aqui que esta música foi influenciada pelos trabalhos de ABBA, mais uma para o Oscarzinho, e Madonna. Portanto, nomes pouco conhecidos. Não, não sabes o que é que eu estou a falar, não é? Madonna não foi cá. É o single a seguir a I Wanna Go e antes de Scream and Shout. Foi lançado em setembro de 2011. É a música mais recente das 6 melodias de hoje, que começaram com Lipstick, Believe in Miracles. Seguiram-se Pets and Small e Turn Around, Disco Blue com Baby e No More Baby. Qual foi a minha outra? Faithless Gods. Ah, esqueci-me de dizer outra justificação para o God is a DJ. Quando eu te falei na análise que faço hoje, sim, que na altura não reparava, eu na quinta-feira, quando escolhi as músicas, as duas primeiras, a outra só escolhi hoje, repara que Faithless God is a DJ, Deus é um DJ, um disco jockey, trazido por um grupo que não tem fé. Faithless. Não é? Que giro. Faithless. Os sem fé cantam sobre Deus, que é um DJ. Portanto, para ele, a fé deles é acreditar que Deus é um DJ. Yeah. Os Faithless que vieram de Londres. Londres! E ainda Powerhouse com Do One Under, What You Need. E vamos fechar com Britney Spears. A menos pontos, pontos, pontos. Um pop assim, soft rock dance, essa coisa toda. Não sei se parece igual que eu fiz. Britney Spears e Criminal. Estou a ter o nome das músicas e vou mudar aqui no... Eu sabe que eu reparei, mas pensas que eu sou ceguinho, mas eu sou bem. Britney Spears e Criminal vai fechar a emissão 117 das Escolhas de Escolha ou Eu, em que eu vou-me voltar para ir cantando o Grandola de la Morena. E o Carlos despede-se agora. Eu vou cantar mais, ó. O que faz falta animar a malta, o que faz falta tabasmani. He is a loser, he's a bum, bum, bum, bum. Cause my